Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 18 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2014, dia de Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado está o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso convidado neste café de hoje é o secretário municipal do Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio de Foz do Iguaçu, Paulo Tremarim. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo espaço que a CBN nos abre aí. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas, grande companheiro nosso. Eu passo a palavra aqui para o Lucas, que certamente já tem perguntas, Lucas. Vou fazer um monte. Pode fazer, esteja à vontade. Que o nosso tempo aqui é escasso, tempo parco. Mas o Paulo Tremarim, nós vamos tratar a sua secretaria, ela chama-se Desenvolvimento Social, Indústria e Comércio, muito longa. É a secretaria que foi criada com o intuito de promover a indústria e o comércio incrementar, não é isso? Então você é o secretário de Indústria e Comércio. Já vou começar te perguntando uma questão que foi abordada dia desse, até nós conversando lá no seu, na sua sede. O senhor me falou que o Distrito Industrial, que o senhor vai dar uma sacolejada no Distrito Industrial, porque existem pessoas que adquiriram lotes lá com o intuito de se instalar, que é o propósito do Distrito Industrial, é ceder as suas instalações através de venda, e que essas pessoas estariam lá, compraram e não fizeram nada. Então, aparentemente, dá a impressão de que estariam especulando, porque não estão construindo suas unidades lá. Fale um pouco disso para o nosso ouvinte. Bom, primeiramente, né, e historicamente, o município de Foz do Iguaçu, ele tem três parques industriais, né, no longo de sua história, aí foram criados três. O maior deles foi este último aí, que fica aí na região do Morumbi. E, primeiramente, eu quero cumprimentar e parabenizar todos os industriais que adquiriram uma área no passado aí e realmente desenvolve as suas atividades, cumpre com as suas obrigações conforme a licitação e a lei que se enquadraram naquela época. Todas essas áreas do município, a gente deu um pouquinho, foram licitadas, né? Bem subsidiada na época. Isso fez com que atraísse muitas pessoas, né? E o município sempre acreditou na idoneidade dessas pessoas e que elas fizessem e produzissem, né, alguma coisa no seu setor, sempre sendo industrial. Infelizmente, nós tivemos aí muitas áreas que não tiveram este desfecho. Então, o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos fazendo um levantamento, algo já está praticamente pronto. Nos próximos meses, né, nós vamos ter dois colaboradores, um da Indústria e Comércio e um da Secretaria da Fazenda, que vai estar fazendo um levantamento bem criterioso de imóvel por imóvel, ou seja, de cada terreno que foi licitado no passado, vai ser feito esse levantamento para nós apurar os fatos da maneira correta. Isso faz com que a gente encontre alguns problemas e resolva eles. O que mais acontece hoje? Muitas pessoas adquiriram a área e realmente cumpriram, como eu já falei aqui no início. Outros compraram. Talvez a área tenha sido muito grande, ou mudar o seu ramo de atividade, enfim. Alguns não construíram a metragem mínima exigida. Cada licitação feita no passado tem sua lei, e na lei enquadra lá que, no mínimo, se você adquirir uma área de 1.000 metros, você terá que construir 30% dessa área, fazer uma edificação de 30%, ou seja, 30%. E o máximo tem lá a porcentagem. Ou você tem que gerar um número X de emprego, coisas que muitos não fazem. Então, o que acontece? Nós temos dois problemas. Um, que eles não construíram, a grande maioria não construiu a metragem mínima exigida. Outro, não faz a geração de emprego. Outros, não fizeram nada com a área. Então, eu já fiz algumas reuniões com uma associação que eles criaram lá. Aí tive alguns depoimentos de industriais que falaram assim, não, mas eu não fiz porque eu estava esperando dar certo o parque. Poxa, mas na licitação nós não tem nenhum parágrafo ou um artigo que diz assim, só construa se dá certo. A partir do momento que você adquiriu, você tinha lá seus prazos, né, para fazer o que deveria ter feito. Aí outros falaram assim, não, mas como que o meu cliente vai vir até aqui? Lá não foi para comércio. O cliente não tem que ir lá. Você tem que produzir lá, retirar o seu produto industrializado dos parques e vender ou distribuir ou na região ou em outras regiões ou enfim em outro país. E esse foi o intuito da criação desses parques industriais. Então nós estamos tendo alguns problemas, mas vamos resolvê-los. Estamos conversando aqui na CBN com o secretário de Indústria e Comércio de Foz do Iguaçu, Paulo Tremarim. Paulo, que vai continuar conosco aqui falando a respeito dessa questão, principalmente dos distritos industriais aqui de Foz, algo que interessa diretamente para a economia da cidade. Vamos fazer uma separação de rede nesse momento. Você que está nos acompanhando no AM em 1320, vem aí na sequência o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia. Continuamos aqui neste Café com a CBN, conversando com Paulo Tremarim. 8 horas e 25 minutos, seguimos aqui em cbnfoz.com.br, conversando então com o secretário Paulo Tremarim. E eu vou perguntar a respeito aqui de até questionamentos, né, que as pessoas fazem sobre o perfil industrial de Foz do Iguaçu, porque na década de 90 nós tivemos aquela famosa frase cunhada, né, de que Foz do Iguaçu era fim de linha, então não seria conveniente instalar indústrias aqui, e também uma mentalidade que ao longo do tempo se instalou por aqui, que era aquela de que por Foz do Iguaçu ter um parque nacional, cataratas, turismo e natureza, não seria, a atividade industrial não seria compatível com esse tipo de desenvolvimento. Isso a gente sabe que, obviamente, são visões que deveriam, pelo menos, ter ficado lá no passado. Isso ainda atrapalha hoje o processo de captação de indústrias aqui para Foz? Não, e tenho certeza que não. Haja visto que eu venho do ramo industrial e comercial, né, aqui em Foz do Iguaçu. A minha família já está há mais de 20 anos aí, desenvolvendo esse papel dentro do município. O que eu acho é que no passado tinha alguns gestores aí que via a indústria como na época da Revolução Industrial, talvez, né? Eles via aquela fotografia, aquela chaminé gigantesca, aquela poluição, talvez, sendo feita no passado, e daí eles imaginavam que a indústria seria aquilo. Nós, hoje, temos dentro do município de Foz do Iguaçu vários segmentos industriais. Realmente, talvez, aqui nós nunca vamos ter uma indústria de 5, 6, 7 mil colaboradores, mas nós temos diversos segmentos que possa gerar seus 20, 30, 50, 100, 500, até 800 empregos dentro do município. E fim de linha para alguns, inícios para outros, né? Tudo depende do ponto de vista, né, da onde a gente está localizado, observando a cidade no seu todo, né? Você vê, haja visto que nós temos aí divisa com dois países, que nos possibilitamos a industrializar muitos produtos para estar vendendo para esses produtos. Nós estamos numa região que, com os municípios lindeiros, com os municípios da região que não são lindeiros, mas também são municípios brasileiros, o Paraguai e a Argentina, nós temos aproximadamente aí num raio de 30, 40 quilômetros, quase 1,5 milhão de pessoas que consomem produtos diariamente. Muitos produtos desses poderiam ser industrializados em Foz e às vezes vêm de fora. Então depende do segmento, depende do ponto de vista e depende dos seus empresários, né, industriais, o que eles querem desenvolver. Mas a cidade é uma cidade pujante, né? Nós acreditamos muito, por isso que eu comecei a me preocupar com esses parques. Teve uma licitação no passado que contemplou áreas, primeiro que todo mundo falava, né, que nós não tínhamos uma veia, né, uma linha, um norte industrial. De repente faz umas licitações de área onde se licita 90 mil metros para uma única empresa, 60 mil metros para outra empresa, 45 mil metros para várias empresas, 30 mil metros para outras empresas. Aí eu comecei a pensar e estudar e ver lá todos os processos licitatórios que antecedeu aí a nossa gestão. E não se acredita em indústria em Foz, mas faz uma indústria que contemple, que compre uma área de 90 mil metros. Eu fiquei apavorado, falei, nossa, primeiro que não tem indústria. E depois eles me fazem licitação e vendem uma quantidade dessa de área. subsidiada pelo município, no valor de R$1 a R$3. Você veja, o município deu de presente umas áreas, acreditando que esses empresários industriais desenvolvessem seus papéis. Infelizmente, não desenvolveu, são áreas muito grandes, onde se nós tivéssemos feito um estudo mais amplo das nossas indústrias que já existia dentro do município, ou talvez um estudo de captação de algumas indústrias que teria vontade de vir para o município, nós íamos estar achando uma outra metragem para ser subdividida a área nos parques industriais. Paulo, nas últimas horas aí na cidade tomou conhecimento de que um grande empreendimento que seria realizado em Foz, que é a construção daquele shopping Catuaí, desistiu de construir e resolveu unir-se ao outro shopping, o Paládio. E a iniciativa de tomar essa medida, segundo se sabe, foi feito através de um consultores, fizeram um estudo de viabilidade e chegaram à conclusão que Foz não comportaria dois shoppings daquele porte. E aí resolveram eliminar o Catuaí e ficou só com o Paládio e com o Catuaí de sócio. Como é que o senhor viu isso? Olha, a princípio a gente fica meio preocupado, né? Mas o que a cidade torce e o que acho que todos os empresários que estão dentro do município ou na região que tem a oportunidade de vir se instalar dentro desses shoppings pensam. A princípio era para ter dois, né? Às vezes a gente fica meio preocupado, nossa, mas será que eles têm algumas pesquisas, algum estudo, alguns números que nós não temos? Mas foi ficando claro, né, semana depois que a gente acompanhou aí o desfecho dessa junção entre a família Cury e a família Tacla. Aí. O interessante qual que é? O que, que nós tiramos disso? Poderíamos ter dois empreendimentos de grande porte que seria. Um mais na região central e um mais na região da Avenida das Cataratas. Poderíamos correr o risco de começar os dois, como já tinha se iniciado a obra, um está um pouquinho mais adiantado e o Catuaí estava um pouquinho mais lento. E correr ou incorrer num erro de ficarmos com essas edificações paradas, como ficou o JL, quem é de Foz lembra quantos anos ficou as edificações aí no cruzamento da Paraná com a República Argentina, muitos anos parado. Isso é ruim para a cidade, pegava mal, era na entrada na época o JL, e dava impressão de abandono. Então o que, que a leitura que nós iguaçuenses, enquanto empresários, temos que ter? Temos que ter que é melhor, de repente, ter um só, né, que foi a saída e a estratégia que esse grupo, ou seja, os dois grupos encontraram, só que ele vai ser maior. O Paládio, da sua planta inicial, e agora com a planta da junção que fizeram com os Cury, ele fica maior. Então, veja bem, acaba gerando quase o mesmo número de empregos e concentrando mais os compristas, os clientes, ou até mesmo os turistas. Então, eu acho que, às vezes, é melhor abrir mão, mas ter a certeza de que um vai ter solidez, vai ter saúde comercial e vai se desenvolver dentro do município de Foz do Iguaçu e desenvolver outros empresários que aí se instalarão. Ainda falando da questão industrial aqui na fronteira, a gente acompanhou aí até o desenvolvimento de algumas políticas de Estado quanto à questão de integração de cadeias produtivas. Não sei em que pé está, mas existe, de fato, no Mercosul, uma discussão para a integração de cadeias produtivas do Brasil, do Paraguai e da Argentina para que surjam indústrias complementares em cada um desses países. Isso chegou, de alguma maneira, aqui à fronteira ou ficou apenas num debate mais centralizado Brasília e Assunção Buenos Aires? Eu acho que ainda está a nível federal, mas haja visto que o Paraguai já vem desenvolvendo uma lei que muitos conhecem, que foi criada no México com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, em parceria com o México, criou a Maquila muitos anos atrás, nos anos 90, para tentar gerar emprego dentro do México para poder conter um pouco dos mexicanos que queriam entrar nas fronteiras americanas. Isso foi um processo que funciona até hoje no México, só que infelizmente acabou que as pessoas continuam até hoje tentando a vida na América, né? É um sonho para muitos, né? E o Paraguai se antecipou, fez uma cópia da maquila mexicana e americana instalando no Paraguai. Então hoje a gente, o Brasil já desfruta desse trânsito. A mercadoria, a matéria-prima sai do país de origem, ela fica em trânsito no país que vai ser feito as suas facções ou confecções, como chamamos, né? E ela volta para o país com um imposto único e uma porcentagem de tributos, que acaba beneficiando. Então nós já temos isso, só que é mais nível amplo, né? São Paulo, Rio, acho que Santa Catarina já está fazendo alguma coisa, e o Paraná começou agora a desenvolver alguns produtos aí dentro do Paraguai. Isso é bom para as fronteiras e acaba gerando, mas não é esta forma, da maneira que você tem dito aí, que está acontecendo ainda claramente para nós aqui enquanto município. Paulo, secretário, de repente Foz do Iguaçu está conhecendo um surto de crescimento na área de hotéis. Assim, de repente, sem mais nem menos, de repente chegam aí meia dúzia de novas marcas de hotéis, né? Novas bandeiras, e algumas expressivas. Tem um hotel aí do Grupo Isla Vieira que promete edificar 900 apartamentos. Seria um dos maiores hotéis da América Latina. Conhecemos alguns que têm 600, mais 900. E tem aí já dois, três ou quatro, já estão funcionando. Em suma, nós vamos ter aí mais uma oferta de leitos em torno de 2.500 a 3.000 leitos. Eu tenho conversado com hoteleiros antigos que já estão aqui há muito tempo, tradicionais, que estão muito preocupados. E segundo eles me falam, que não tem oferta para tanta... É muito quarto para pouco hóspede. Eu queria saber do senhor o que o senhor tem a dizer sobre essa questão. Bom, a cidade já viveu isso, né, uns anos atrás, quando nós tínhamos aquele turismo de compras muito forte, né, que foi chamado até de bombeiros na época, foi criado muito hotéis pequenos, a cidade também ficou com um número de leitos muito grande, passou um tempo, muitos acabaram desistindo das suas atividades, depois retornaram agora, há uns 5 anos atrás, né, a cidade começou a reagir com outra característica turística, né? Mas o que eu vejo é que, lógico, a preocupação sempre existe quando acontece algum tipo de mudança. Mas a cidade vem se desenvolvendo com outro nicho, agora me parece, depois que eu tenho visto este Dreamsland, este grupo se instalar em Foz do Iguaçu, não para edificar hotel, mas sim para fazer entretenimentos. Então, o que me parece, né, que a cidade, ela vai, esses grupos, essas famílias tradicionais que temos aí em Foz, que participam da hotelaria ou do ramo turístico há muitos anos, pode ser que eles comecem a também se desenvolver enquanto entretenimento, para atrair o turista, para as pessoas não virem aqui só fazer compra ou ficar lá meio dia nas Cataratas ou meio dia na Itaipu e um dia no Paraguai e ir embora. Talvez as famílias comecem a vir aqui passar férias. Vamos tirar 5 dias em Foz do Iguaçu, vamos ficar uma semana em Foz do Iguaçu. Com a criação de entretenimentos, de parques, de atrativos, pode mudar nossa realidade. A gente pode estar captando outro tipo de turista que vem aqui com a sua família em dezembro, janeiro, fevereiro, março, em vez de ficar uma semana na Bahia ou uma semana no litoral catarinense ou até fora do país, fala, olha, vamos se instalar lá em Foz do Iguaçu por uma semana, lá tem alguns atrativos para nossos filhos, para nós, temos a Argentina, temos o Paraguai, que sempre vai estar aí do nosso lado. Eu acho também que o Paraguai, ele tem que se reinventar, né? Nós precisamos que os empresários paraguaios se desenvolvam enquanto lojista, para que atraiam mais turistas mesmo, né? Eles também têm que fazer campanha turística para trazer o turista até a Foz do Iguaçu e que leve nas suas lojas no Paraguai. Nós temos que os próprios hoteleiros iguaçuenses, a gente tem acompanhado muitos grupos se formando que a gente não via no passado. Ah, eu sou dono do tal hotel, eu sou dono daquele. Hoje não, hoje a gente consegue ver claramente que existe 3 ou 4 empresários que se unem num único propósito e desenvolvem algum tipo de atividade. Então a gente vê que a cidade amadurece, os empresários amadurecem junto, existem investimentos que vêm de fora, pessoas que olham a cidade também e vê uma oportunidade e estão se instalando aqui. E eu acho que, lógico, a preocupação, como já havia dito, ela é normal, faz parte do ser humano, mas nós vamos encontrar o caminho, e o caminho é o desenvolvimento de atividades onde o turista possa passar alguns dias a mais dentro do município. Estamos já nos instantes finais desta conversa com o secretário de Indústria e Comércio do município aqui de Foz do Iguaçu, secretário Paulo Tremarim. Passo novamente a palavra aqui ao Lucas. Considerações, Lucas? Não, só agradecer ao secretário por ter vindo. Desejar sucesso na sua empreitada. Bom, eu agradeço também mais uma vez a abertura da CBN, aí, o Guilherme, o Lucas, por estar nos recebendo. E quero dizer para todos os iguaçuenses ou todos os cidadãos das nossas regiões que nos ouvem que a cidade vive um momento de transformação, um momento de oportunidades. Nós já tivemos vários ciclos aqui em Foz do Iguaçu, e agora nós estamos iniciando um novo ciclo. Então, nós temos que estar ligados, nós temos que ter aí uma percepção da mudança, acreditar, né, e investir. A cidade de Foz do Iguaçu é um lugar onde se pode investir, a gente viaja, lê, participa, e o município de Foz do Iguaçu ainda é um município das oportunidades, é um lugar que o mundo quer vir, nós ainda acho que não estamos nem colhendo os frutos da sétima maravilha que somos, mas a gente vai começar a colher. É isso, acreditar, e os empresários de qualquer ramo comercial aqui, eles são muito agressivos aí, nós acreditamos que vamos passar por mais este novo ciclo e desfrutar o máximo dele. Meu muito obrigado e boa sorte a todos os empresários que querem empreender dentro do município de Foz do Iguaçu. Esta entrevista com o Paulo Tremarim estará disponível na íntegra daqui a pouco em cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima semana.